Terça e quarta é dia de feira no Shibata. Acelga unidade, R$2,99. Pepino japonês ou inhame, quilo, R$4,99. Batata lavada, quilo, R$3,79. Beterraba, quilo, R$2,99. Batata doce rosada, quilo, R$3,49. Abóbora japonesa ou pescoço, quilo, R$1,99. Manga palmer, quilo, R$3,99. Melão amarelo, quilo, R$4,99. Laranja pera, pacote com 3 quilos, R$8,99. Cebolas selecionadas Fujita, 1 quilo, R$2,99. Shibata, de família para família desde 1976. A nossa alma canta feliz, Metropolitana. Sua empresa está precisando de profissionais qualificados para serviços gerais? Então chame Grupo Safe, especializada em limpeza e conservação, manutenção geral, recepção e portaria. O Grupo Safe vai encaminhar os melhores profissionais. Ligue 11-4747-6161. Acesse o site www.safegrupo.com.br. Grupo Safe, fazendo mais do que tem que ser feito. Você quer dar uma cara nova para o seu imóvel? Então venha até uma das lojas Tintas Líder e conheça a nova linha Suvinil. Maior cobertura, melhor acabamento, Suvinil antibactéria, Suvinil antimofo e muito mais. A Matriz, Avenida Fernando Costa, 483, Loja 2, Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 750, Loja 3, Avenida Vereador Narciso Iago Guimarães, 344, Loja 4, Avenida Ricieri José Marcato, 1027, Loja 5, Suzano, Avenida General Francisco Glicério, 1554. Loja 6, Vila Carrão, Avenida Conselheiro Carrão, 3287. Tintas Líder e Suvinil, colorindo o Brasil e colorindo as nossas vidas. Metropolitana, jornalismo. Jornalismo Verdade. Está no ar com a gente agora na Rádio Metropolitana, delegado seccional de Mogi das Cruzes. Marilei, ouvinte do Radar Noticioso, a Polícia Militar. Programa da Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Educação. A Vigilância Sanitária de Suzano. O dia a dia do Alto Tietê e a informação na hora em que ela acontece. Marilei, muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes da Rádio Metropolitana, um bom dia a todos. Radar Noticioso, com Marilei Schiavi, de segunda a sexta, às 6 da manhã. Marilei com você, Metropolitana. Metropolitana. ZYK 615, 1070 kHz. Rádio Metropolitana AM. Amor e alegria todo dia. Metropolitana. No seu rádio. No ar. Mais um programa líder de audiência com o padrão Metropolitana de rádio. Para ser exibido neste horário. Agora, diretamente do Estúdio 1, mais uma atração do Estúdio M, classificação livre. Be untrue. Estúdio M. Eu vou pro ar, no azul mais lindo, eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Estúdio M. Rodrigues. Metrô. Sete horas e 42 minutos, seja muito bem-vindo ao nosso Estúdio M desta terça-feira, dia 8 de 8 de 2023. Você, ouvinte da Metropolitana, é nosso convidado especial a ficar juntinho com a gente nessa tarde fria, gostosa inclusive, mas tá bem friozinho. A ideia e o bom era ficar em casa, quietinho, assim como vocês estão. Você não tá em casa, tá indo buscar seu filho na escola, ou tá indo fazer alguma coisa fora no carro, levando a gente de carona? Obrigado você pela sua companhia e pela sua parceria de sempre. Agora você que tá em casa, é fechar a casa, deixar aquele ambiente quentinho, aproveita para bater uma massa de bolo ou fazer alguma coisa no forno para deixar a casa mais quente, mais aconchegante. E aí a gente fala para você ficar junto com a gente até as 19 horas com muita informação, tem a sua participação e, é claro, a sua companhia junto com a gente aqui na Metropolitana. Eu estava olhando hoje para o tempo e eu vi como é curioso e a gente não consegue nem se programar mais. Antigamente tinha quatro estações definidas, a gente sabia quando era primavera, verão, outono e inverno. Hoje em dia, por curiosidade e de alguns anos para cá, aproximadamente uns 30 anos para cá, o mundo mudou bastante. A gente não sabe mais quando é verão, quando é inverno, quando é primavera. Ontem mesmo estava aquele calorão danado e a gente estava se sentindo sufocado em pleno inverno. Hoje o tempo já mudou. Aliás, o tempo mudou ontem, depois das 9 da noite, quando começou com uma ventania e a frente fria chegar. Aí especialistas falam que vai chover, outros especialistas falam que não vai chover, e a gente não sabe mais nem em quem confiar. E a vida da gente é dessa forma também. A gente tem que planejar, mas tem que aprender que, assim como as estações do ano, sofrem alterações ao longo de suas próprias jornadas. Já parou para pensar que às vezes aquele dia amanhece maravilhoso com um sol espetacular? No meio do dia vem uma nuvem negra e aí depois a tardezinha tá totalmente nublado o tempo. E aí quando você tá saindo do trabalho, despenca aquela chuva e você está sem guarda-chuva. A nossa vida é desta forma. Não importa onde você trabalha ou o que você faz na sua casa, a gente tem que aprender que com as diversidades da vida, tudo pode ocorrer. Então a gente tem que estar preparado para tudo. E como a gente se prepara? Tendo equilíbrio, parcimônia e, o mais importante, o seu estado de espírito estar pleno. Estar pleno é definir aquilo que vai te afetar ou não. Então fica a dica dessa terça-feira para você entrar na sua jornada, nas suas estações do ano, na sua vida, preparado. Com guarda-chuva, sem guarda-chuva, com calor, sem calor, com agasalho ou sem agasalho, mas tendo a ciência de que a vida, ela fica mais bela quando a gente está acostumado a lidar com as nossas dificuldades. Boa tarde para você! Nesse dia 8 de agosto de 2023, a gente está começando o programa de hoje, trazendo para você os principais destaques e resumos desta terça-feira. Fica junto com a gente, porque aqui tem informação e diversão garantida. Uma boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! O programa de hoje começa falando sobre um médico morto no Mato Grosso do Sul, conforme a gente noticiou a semana passada aqui. E ele só foi morto por cobrar uma dívida de 500 mil reais. Meio milhão de reais. O médico, encontrado com os pés e mãos amarrados em Dourados, no Mato Grosso, foi torturado e morto por cobrança de dívida de cerca de meio milhão de reais, explicou hoje a Polícia Civil. Gabriel Pascoal Rossi, de 29 anos, estaria cobrando o valor por serviços prestados a uma integrante de quadrilha de estelionatários. A mulher, identificada como Bruna, era amiga dele e devia cerca de R$500.000 ao médico. A Polícia Civil suspeita que ele ameaçou entregá-los caso não recebesse este valor. Bruno, então, contratou 3 homens, pagando aproximadamente R$50.000 a cada um deles, além de arcar com os custos da viagem de ida e volta de Minas a Mato Grosso. Os suspeitos chegaram ao estado de ônibus e foram embora de avião, com passagens compradas no dia do crime. Apesar de ter coordenado o crime, Bruno não teria ido até a casa onde o médico foi morto. Gabriel, possivelmente atraído para o local para encontrar um conhecido da amiga e passar para ele contato de um fornecedor de drogas, e de acordo com a polícia, Gabriel, o médico, faria parte do esquema de estelionato desde a faculdade. Esse estelionato era a participação de ponta somente, não era o ator principal desta loucura. Ele fazia parte da fraude de cartões e de benefícios de pessoas mortas. Para isso, pegava documentos de terceiros, usava sua foto e ia até o banco fazer saques. Depois repassava para a quadrilha. Ele entrou no esquema muito antes de se formar, durante a faculdade. O lucro do médico nos esquemas não tem como se precisar, mas não deve ser um valor alto, porque ele não tinha nenhum patrimônio que indicasse isso. Ele foi torturado, estrangulado e não morreu na hora. Ainda agonizou durante 1 dia e meio. Difícil. Sua 1 dia e meio até 48 horas, tá, gente? Então não tem muito como precisar a morte desse. E novo médico, né? Muito novo. Quem vê cara não vê coração. Vitor Fabiano. Boa tarde, Marlon Rodrigues, aos nossos ouvintes. 5 horas e 49 minutos. Professores, auxiliares, docentes e funcionários administrativos das escolas técnicas, as ETECs, de Arujá, Ferraz, Itaquá, Mogi, Poá, Santa Isabel e Suzano, estão em greve desde hoje. A informação é do Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, o Sinteps. De acordo com a entidade, o mesmo movimento acontece nas FATECs do estado e a greve é por tempo indeterminado. O Sintesp informou que às 8h30 da manhã, 116 unidades da ETEC em todo o estado de São Paulo tinham aderido ao movimento. Desse total, 7 estão aqui no Alto Tietê, nos municípios que eu já mencionei. Já o Centro Paula Souza afirma que a adesão é parcial e nenhuma unidade está 100% paralisada. Entre as reivindicações da categoria estão o fim do arrocho salarial e perdas salariais, pagamento do bônus resultado e defesa das escolas do Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza informou que trabalha para valorizar os servidores da instituição e que a bonificação por resultados referente ao ano de 2022 vai ser paga até outubro, podendo ser antecipada para setembro. A entidade destaca também que a atual gestão, já em seu primeiro ano de governo, concedeu um reajuste acima da inflação para os servidores públicos. Marlon Rodrigues. Agora a sua informação, Júlia. Boa tarde, Marlon Rodrigues. Boa tarde aos nossos ouvintes. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez um discurso duro na cúpula da Amazônia hoje contra a exploração do petróleo. A Colômbia propôs que a Declaração de Belém, documento com compromissos conjuntos que os 8 países amazônicos firmarão a partir da cúpula de Belém, contivesse uma sinalização clara pelo fim da exploração de petróleo na Amazônia. O tema não foi consenso e deve ficar de fora da declaração, mesmo com a pressão da sociedade civil em relação a este tema. Sobre esse assunto, o presidente da Colômbia declarou: "Os desacordos às vezes nos permitem algumas propostas novas também. A política não consegue se destacar dos interesses econômicos que derivam do capital fóssil. Por isso, a ciência se desespera, porque ela não está vinculada nesses interesses tanto quanto a política. Cada vez mais, o movimento social se junta com a ciência e a política cada vez mais está presa na retórica." Após essa afirmação, Petro ainda afirmou que essa dissonância é o que faz com que conferências do clima fracassem. O governo brasileiro está dividido sobre o assunto, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendendo que a Petrobras possa fazer pesquisas para avaliar a viabilidade de petróleo na Foz do Amazonas. Por outro lado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o momento não permite atitudes erráticas e que zerar o desmatamento não será o suficiente para garantir a sobrevivência da Amazônia, mas sim o fim do uso de combustíveis fósseis. O presidente colombiano classificou a exploração de petróleo na Amazônia como sem sentido e um contrassenso e pediu que decisões sejam tomadas. Volto para você, Marlon Rodrigues. Um anúncio tem provocado muitas curtidas e principalmente compras na internet. O famoso removedor de tártaro. Para quem não sabe, o tártaro é aquele acúmulo de alimentos, restos de alimentos que sobram em seus dentes e que, se você não limpar e fizer a higiene corretamente, ele acaba empedrando, inclusive ficando como uma camada dura, né, em cima do seu próprio dente, e isso causa muitos problemas, inclusive inflamação gengival. Este removedor de tártaros tem que tomar muito cuidado com isso por várias razões. O primeiro é causar algum tipo de fungo ou lesão dentro da sua boca, e eficaz apenas quando você vai sim para o dentista e faz o acompanhamento. Então não corram muito atrás destes milagrosos produtos na internet, que com essa abertura de mercado, inclusive tem um, não sei se vocês dois já viram, que a menina passa assim no dente tipo de um pincel e deixa o dente branco instantaneamente, mas ninguém sabe qual é o produto utilizado, porque vem da China. Sim, exatamente. Tem uns também que são... tem a coloração preta, né? Bem escura. E eu já cheguei a ver alguns até que são em pó. Não tem nem a consistência de pasta de dente também. Você molha a escova assim no pozinho, aí você passa no dente, causa o mesmo efeito que você comentou, Marlon. Deixa o dente branco instantaneamente. É, e aí quando você vai fazendo essa... é como se você estivesse fazendo o abrasivo. Para a dona de casa que está acompanhando, a dona Maria principalmente, é como se você comprasse sapólio, que é aquele que tem uns grãozinhos. Sim. Assim, e esfregasse, e se você não souber esfregar corretamente, você acaba fazendo riscos no seu equipamento, seja fogão, pia, qualquer outra coisa. Mas tem que se tomar muito cuidado para não ter esse problema. Não comprem coisas da internet sem a correta percepção do seu médico e acompanhamento também. No caso, médico e dentista, né? Nesse caso, porque tem agora também um tal de um balão gástrico que estão colocando no seu corpo, você engole. Ele toma água e ele vai inflar. Pra você não sentir fome. E aí você fica e diz que emagrece de 10 a 20% do seu peso, dependendo da forma com que você compra ele. Imagina isso. Pelo amor de Deus, depois ele vai saindo nas fezes. Mas se você não tomar cuidado, seu corpo debilita, você pode ter uma doença e morrer, inclusive. É bem lógico esse dispositivo, porque você coloca ele, o seu organismo vai entender que a sua barriga está cheia, então ele vai começar aquele trabalho de digestão, vai tentar sugar os nutrientes, né, do balão gástrico, mas não tem nenhum nutriente ali, e consequentemente você vai emagrecer, mas aí você vai perder gordura, o que é o seu maior objetivo, mas você vai perder proteína, vai perder não vai ter a quantidade necessária de carboidratos no corpo, que é também fundamental, aí você acaba ficando desnutrido aí, e outras consequências podem acontecer piores do que essa, né? Do que ficar desnutrido. Pois é, eu vou dar uma ida para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouquinho tem as fofocas do nosso programa e tem Criança Esperança, que a gente vai falar ontem. As três meninas que cuidavam dos baixinhos se juntaram e foi a quebra da internet. A gente volta já. 5h56. Metropolitana. Em 2023, São Paulo são 100 mil casas em construção. São Paulo são 400 escolas revitalizadas. São Paulo são 276 mil novos empregos. São Paulo são mais 1000 leitos hospitalares. São Paulo são mais de 190 obras de recuperação de rodovias. São Paulo são 2.600 novos policiais e 1.500 novas viaturas. Para o governo de São Paulo, São Paulo é você. São Paulo são todos. Metropolitana. Depois de um longo período de pandemia, o Hospital e Maternidade Mogi Mater retoma os cursos de gestantes presenciais. São momentos importantes para as mamães, papais e família em geral, porque a informação é a base de uma gestação tranquila. Nos cursos que são gratuitos e abertos para qualquer gestante de Mogi e Alto Tietê, com direito a acompanhante, os profissionais de ginecologia e obstetrícia, nutrição e psicologia fazem orientações, demonstrações sobre os principais cuidados com a criança e o que esperar do pré-parto e o pós-parto. Fiquem atentos à abertura de novas turmas pelas redes sociais do Mogi Mater ou faça pré-inscrição diretamente na ouvidoria pelo telefone 4728-8000. Mogi Mater, cuidando de quem você mais ama. Metropolitana! Mogi tem um canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Mogiano. É a TV Câmara Mogi das Cruzes. Fique ligado nas sessões parlamentares. Assim você acompanha o trabalho dos vereadores para melhorar a qualidade de vida da população e fica bem informado sobre o futuro da cidade. Sintonize o canal 3.2 UHF, TV Câmara Mogi das Cruzes. Democracia e transparência para todos. Metropolitana. A Prefeitura de Itaquá tem uma grande oportunidade para você quitar suas dívidas com o município. Refis 2023. Ganha você, ganha a cidade. Até 26 de setembro, negocie suas dívidas com até 100% de desconto em juros e multas, pagando em até 12 vezes. Vá até a dívida ativa ou faça tudo online em itaquaquecetuba.sp.gov.br. Prefeitura de Itaquaquecetuba. Metropolitana, jornalismo. Jornalismo Verdade. Está no ar com a gente agora na Rádio Metropolitana, delegado seccional de Mogi das Cruzes. Marilei, ouvinte do Radar Noticioso, a Polícia Militar. Programa da Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Educação. A Vigilância Sanitária de Suzano. O dia a dia do Alto Tietê e a informação na hora em que ela acontece. Marilei, muito obrigado a você, obrigado ao ouvinte da Rádio Metropolitana, um bom dia a todos. Radar Noticioso, com Marilei Schiavi, de segunda a sexta. Às 6 da manhã. Marilei com você. Metropolitana. Metropolitana. Amor e alegria. Terça e quarta é dia de feira no Shibata. Acelga unidade, R$2,99. Pepino japonês ou inhame, quilo, R$4,99. Batata lavada, quilo, R$3,79. Beterraba, quilo, R$2,99. Batata doce rosada, quilo, R$3,49. Abóbora japonesa ou pescoço, quilo, R$1,99. Manga palmer, quilo, R$3,99. Melão amarelo, quilo, R$4,99. Laranja pera, pacote com 3 quilos, R$8,99. Cebolas selecionadas Fujita, 1 quilo, R$2,99. Shibata, de família para família desde 1976. Estúdio M. To myself, I don't wanna know. How you go from housewife to a sneaky link? Got you running around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side to Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. Get a hotel, never bring them to the house. If you're better off that way, maybe all that I can say. Estúdio M. Agora chegou a hora da gente botar ordem no bagaço aqui pra fazer fofoca da vida de todo mundo. E eu vou começar com uma. Todo mundo conhece o ator Carmo Della Vecchia, certo? Sim. Por rosto eu não lembro, mas o nome eu conheço. Pois é. 51 anos, virou assunto no final de semana nas redes sociais por ser fotografado de mãos dadas e andando com um cara e dando um selinho no rapaz no domingo. Após muita repercussão, o ator afirmou que é a foto de um amigo. Sim, meu amigo, de muitos e muitos anos. Sou carinhoso com meus amigos, meu marido está atrás, só isso, disse ele ao G-Show. O intérprete de Érico em Amor Perfeito é casado com o novelista João Emanuel Carneiro, autor da novela Favorita, Avenida Brasil e Todas as Flores. O escritor aparece nas fotos logo atrás do marido, sim. Até tô procurando a foto aqui. Ó, oh, tá aqui, ó. Oh. Eles são casados há 18 anos e pais de Pedro, de 3 anos. Discretos, nunca falaram, mas se mantém aí num relacionamento aberto. Não, e não foi abraço, não. Foi beijo. Rolou selinho. É, foi um selinho. Aqui. Rolou selinho, não foi só beijo, não. Não foi só abraço, não. Relacionamento aberto real, hein? Abertíssimo. Porque... Abriu geral. Abriu geral. Tudo liberado. Todas as portas, todas as entradas estão abertas. Ah, mas podia ficar dentro do quarto, né? Fazendo as coisas dentro do quarto, não fora, né? É uma acho que queima boa... o filme. Um bom ponto. Acho que queima o filme. Porque muita gente... É, se bem que eles não devem satisfação pra ninguém, mas muita gente... Deve imaginar, né? Caramba, como assim ele não é casado, meu gente? Deus! É, fica falando mal nas costas. É, não é à toa que a polêmica chegou no site de fofoca, é. Né? Porque o pessoal começou a especular. Sim, mas não é casado? Como assim? Traindo no shopping ainda? Lugar público. Lugar público. É, não sei se eu... Eu não sou adepto a um relacionamento aberto, não. Você, inclusive, é muito ciumento, né, Vi? Eu sou ciumento. Muito ciumento. Mais do que ciumento, eu sou muito possessivo. Qual a diferença entre possessão e ciúmes? O ciúme... Eu acho que é a mesma coisa. Não, acho que ciúmes, dependendo ali do ponto, do nível, ele até é legal para um relacionamento. Porque mostra que a pessoa, tipo, tem sentimento por ela e não é qualquer... E a pessoa não pode fazer tudo porque vai acabar desagradando o seu parceiro. Então, acho que o ciúme ali é um bom meio ali pra você medir o amor da pessoa. Exatamente. Já a possessividade já é algo, né? Que psicopata. Psicopata, é uma doença. Que foge do amor, né? Então, assim, então você é psicopata. Eu sou mais possessivo do que ciumento, mas meu nível de possessividade também não é aquele, né, gigantesco. Mas... O que você não gosta que a sua escolhida faça? E não, né? Nem questão de relacionamento, não. Entre namorados, não. Tipo, de amizade mesmo. Vamos supor que eu tenho uma grande amizade com a Júlia. Ela conhece um amigo meu e uma amiga minha, vai. E ela resolve sair com a minha amiga, mas não me chama. Isso já me deixaria muito chateado. Aí eu acho que é uma questão mais de possessividade do que de ciúmes pra mim. Ah, eu acho que é um ciúme básico. O que eu, assim, quando você falou possessividade, o que eu ia pensar é, tipo, o que eu pensei, né? Por exemplo, não pode sair de casa. Ou então, assim, você não namora com a pessoa. Você, às vezes, ali fica, tal, de vez em quando. Mas aí, tipo, a pessoa quer sair, aí você não gosta, breca, entendeu? Aí você não gosta. Porque se você não namora, você não tem a liberdade de querer brecar. Esse não é o meu nível, porque já é um bagulho absurdo, exatamente, né? Exatamente. Então, quando você falou possessivo, eu fiquei, acho que é isso. Eu acho que é mais ciúmes, e ciúmes normal. Ah, eu acho que não, porque eu fico muito bravo real, sabe? A minha amiga que veio aqui, esses dias atrás a gente tava... Lá vou eu lavar roupa suja. Não, a Janaína, que a gente saiu. A última que veio aqui, falou no ar. A gente tava esses dias conversando alguma coisa, inclusive nem lembro o que era, e aí ela não me contou. Nossa, eu fiquei pê da vida. Tá pê bem. Da vida. Ciúmes. Sim. Não acho que seja ciúmes. É. Porque se você ficou puto de verdade, bravão, já é algo tóxico. Não, mas não é tóxico. Acho que ciúme é tipo assim, ah, sua pilantra, você nem falou, né? Mas tipo, continua com o relacionamento normal ali. Não, mas ele continuou com a amizade, ele só exatamente, ficou bravo. Exatamente. É. Mas eu também tenho assim, na verdade, com amigas bem próximas ou que eu convivo bastante, ciúmes também. Por tipo, saírem sem mim. Ou às vezes quando, por exemplo, ah, passou o final de semana, você nem me deu sinal de vida. Eu fico magoada também. Não, mas e nesse caso da Jana, esse é o pior problema. Porque assim, às vezes ela, não é que ela esconde, ela esquece. Tem tanta coisa na cabeça que acaba esquecendo. E aí eu fico, você ocultou a informação. Isso aí não é uma coisa legal. Já vira tóxico. Oh, eu sou essa amiga, Mas eu sou ciumento, assim, nesse caso sou. Nossa, não, geral. Eu sou a amiga Janaína, que esquece as coisas, aí depois todo mundo descobre e fala, como você não falou pra mim? Aí eu, gente, eu esqueci. Não, ela esqueceu, aí eu já fico o pé da vida, quero matar, inclusive. Pô, você não avisou nada. Nossa, mas isso é uma omissão, eu falo. Então, isso você não mentiu, você omitiu. Total. Não, e às vezes é pela correria, eu tenho certeza. Sim. Que não é maldade. Mas acaba esquecendo, é tanto assunto. Porque a gente passa 24 horas conversando. É a pessoa com quem eu mais converso na vida. Então assim, é 24 horas mesmo. A gente sai do trabalho, continua falando. De noite continua falando, acorda. Aí você não mandou bom dia pra mim. Já começa desse jeito. Aí pra mim já não é ciúmes isso. Tipo, você não, tipo, não mandar um bom dia já, tipo, já acabou comigo já. Não, mas não é que acabou, mas eu cobro, entendeu? Então, eu acho que é a mesma cobrança. Pois é, mais ou menos isso, uai. Fazer o quê? Tudo bem. Tudo bem. Não é? Coisas da vida. É o básico, uai. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Eu acho que só... Agora, aí essa história do Carmo aí é uma coisa... bem atípica. Mostra, né? Que não é nem possessivo nem ciumento. Não, é tipo, quem chegar, chegou, entendeu? Sim. Mesmo dentro do relacionamento aberto, existem algumas regras, né? Várias, inclusive. Que você tem que, às vezes, comunicar a pessoa, ou só pode ser aberto quando a gente tá em lugares separados, quando a gente tá junto, não. Ou ao contrário, só quando a gente tá junto, quando a gente tá separado, não. Então, sei lá, é um leque novo, assim. Eu não sei se isso serviria pra um relacionamento aberto. Eu não posso falar, porque... Não sei. Nunca diga nunca. Mas eu não sei, não. Eu acho que é meio pataquada isso, viu? É meio fuja, entendeu? Eu tô começando a refletir aqui. Talvez. Muito brisado isso. Não, eu não sou adepta. Acho que eu nem vou falar. Fala, pode adepta. Falar, que agora eu quero saber. Acho que talvez eu seria adepta a um relacionamento aberto. Eu sou hétero. Namoro uma menina, então. Se ela quisesse ficar com outra menina... Aí talvez eu concederia. Mas tipo, pra só... você aproveitar as duas. Sim, exatamente. Mas e só quando eu estivesse presente. Isso é um relacionamento aberto? Não. Eu acho que existem casais. Isso eu pra conheci... mim é trisal. Não, mas uma vez eu conheci. Isso pra mim é trisal. Eu ouvi falar de um casal, agora eu não lembro em que circunstância, que era mais ou menos assim o relacionamento aberto deles. Porque a menina era bi e ele era hétero. Então eles fizeram esse combinado. Eu, Júlia, não teria um relacionamento aberto em nenhuma circunstância. Nenhuma. Ou você namora comigo e quer casar comigo e esteja comigo e eu com você, ou vida tchau. Não, mas isso, gente, isso que o Victor falou é trisal pra mim. Trisal não rola. É, mas um trisal é um relacionamento aberto. Todo trisal é um relacionamento aberto. É que, na verdade, a ideia do relacionamento aberto é que não necessariamente, assim, você, a terceira ou a terceira e quarta pessoa vão se relacionar o tempo todo. É aquele casal e aí, eventualmente, aparecem outras pessoas. Então, por isso, eu acho que talvez se enquadraria. O trisal, então, não encaixa no seu perfil. Então, mas é que daí, no caso, pra ser um trisal, essa terceira pessoa, né? Essa tem que outra ser fixa também que de vocês. Comentou, teria que ser fixa. Aí seria um trisal. Pra ser trisal, tem que ser fixo, né? Não, acho que só o ato ali configura já um trisal. Tipo, só no ato. Depois desfaz. Ai, não sei. Entendeu? Só sei que não sou adepto. Só lembrando que, ó, foi que talvez, no máximo, seria isso. Então, ó, tem outra fofoca aqui que é a Marlene Matos, 73 anos, aparece na lista de devedores da Receita Federal. Eita. Ela apareceu, ela não podia aparecer, né? Começa a aparecer, começa a vir merda, né? Foi tipo o Ike Batista. O homem mais rico do mundo, do Brasil, não sei o que, não sei o que, depois, ó. A empresa 2MS Produções Artísticas Limitada, que tem como uma das sócias a ex-diretora da Xuxa, acumula R$1.477.250,66 em dívidas com a Receita Federal. Defesa da empresária afirma que a empresa não funciona há mais de 15 anos. A reportagem de Splash, que teve acesso aos detalhes dos débitos, apurou que o valor é resultado de débitos tributários gerais de R$1.234.092,49 e encargos previdenciários obrigatórios de R$243.158,17. De acordo com informações da Receita, a atividade da 2MS está associada à categoria de artes cênicas e espetáculos. O CNPJ, porém, está como inapto no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Uma inscrição pode ser declarada inapta quando há ocorrência da omissão de entrega de quaisquer declarações por 2 anos consecutivos. A inaptidão de um CNPJ invalida a inscrição da empresa, anula documentos fiscais e pode bloquear movimentações de contas correntes em bancos. Além disso, ela responsabiliza sócios e administradores por eventuais débitos com o fisco. Procurada, a empresária preferiu se manifestar por meio do advogado Luiz Mário Fernandes. Essa empresa não funciona há mais de 15 anos. Estamos tratando das questões com todas as cautelas necessárias. No momento, não tenho maiores detalhes para lhe passar. Rapaz, hein? Tá voltando aos holofotes aí, acho que... Da pior forma. Das piores formas, né? Tretado ainda com a Xuxa, agora nessa questão aí jurídica aí. Embaçado. Difícil, hein? Difícil. Bastante complexo. Ô, Vitor, você que é fã da academia, você viu aquele caso do aparelho que caiu no cara. Sim. A primeira cirurgia feita por Regilânio da Silva, aluno atingido por uma máquina de 150 quilos em academia em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi bem sucedida, mas ele ainda não consegue andar. A informação foi dada pela família dele nas redes sociais. Ele passou por uma cirurgia de estabilização da coluna e descompressão da medula no sábado. Para vocês terem ideia, a operação tinha como intuito possibilitar que o homem conseguisse manter o corpo sentado, se sentisse aí com menos dores. O procedimento durou 4 horas e foi dentro da perspectiva, segundo o boletim médico. Agora ele consegue se alimentar sozinho, passa por processos de fisioterapia. Imagina a dor que esse cara deve estar sentindo, né? Porque é na medula, né? É uma das áreas mais sensíveis do nosso corpo, não é à toa que ela é tão protegida assim. E, nossa, foi um acidente ali horroroso. E melhoras pra ele, né? Tomara que ele se recupere aí, consiga voltar a andar, treinar. Aí já são outros 500 aí. Mas só dele conseguir recuperar a forma dele, né? A postura dele já vai ser praticamente um milagre. Não, acho que ele, nossa, nasceu de novo, né? Sim. Se não tiver que ficar em cadeira de rodas, conseguir tocar a vida normalmente, porque medula, pra você sofrer um acidente com a medula e não ficar pelo menos paraplégico, seu anjo da guarda te protegeu. Uhum. Eu tenho uma amiga que, fazendo elevação pélvica, ela é bem baixinha, ela é mais baixa que a Joyce, pra vocês terem noção, e ela é bem magrinha. E ela derrubou um peso, é a anilha que fala, aquele redondinho. Ela derrubou uma anilha de 20 quilos no pé, porque ela foi fazer elevação pélvica e ela foi tirar da barra e derrubou no pé. Ela teve que ficar quase uma semana sem treinar. O pé dela ficou todo roxo, a unha toda machucada. Imagina na medula ainda. É, uma vez eu quase derrubei. São sérios. Tipo, dessa altura da mesa aqui da Rádio Metropolitana, para os ouvintes que já vieram aqui, cai uma anilha raspando. Os que não vieram têm aproximadamente 93 a 95 centímetros de altura. Ela caiu e raspou na minha unha, assim, cara. E por sorte também eu não esmaguei meu dedo. Sim. E a dor, assim, foi incrível, foi grande. Você tem fofoca aí? Tenho fofoca, né? Tem uma pesada aqui. Ai, meu Deus. Lá vem. Ai, pesada e assim. Senta que lá vem história. Eu achei que era só de segunda e sexta que você tava autorizado a trazer fofocas pesadonas. É que essa, tipo eu assim... Eu vou colocar meus pés pra cima, que eu tô com dor nos meus pés. Ela é mais absurda do que, sabe, nojenta ou outro teor. Tá, manda. Fizeram um encontro entre o filho da Marília Mendonça e uma sósia dela. Isso repercutiu muito mal, né? Nas redes sociais, porque não viram nexo nenhum em fazer uma coisa desse tipo com uma criança. Mas quem organizou esse encontro? Foi a própria família? A própria família. A mãe da Marília Mendonça tá aqui, ó. Eu vou soltar aqui o áudio, apesar do áudio não conter muitas coisas, são mais as imagens mesmo. Mas tá lá no site Metrópolis, quem quiser verificar. Nossa, esse encontro. Aqui, vou soltar o áudio. Quando eu acho que o negócio tá piorando, já degringolou. Pois é. Olha aqui, Léo. Léo. Essa noite, acredita? É basicamente isso. Aí ele olha meio com estranheza pra ela, assim. Tipo, sabe que não é a mãe. É uma criança de 8 anos, né? Não, mais 3 nova. Anos. Acho mais que nova, ele, sim. Acho que fez 2 tá anos, vai chupeta, fazer 3. Então. Sim. Que não entende muito o que tá acontecendo, mas, assim, algo absurdo de se fazer com uma criança que sabe que a mãe não tá mais ali, apesar de ser muito novo. É, e eu também não sei, mas eu também acho que uma criança da idade dele talvez ainda não tenha a capacidade de memória tão desenvolvida pra, assim, ele obviamente sabe que a presença materna é ausente, mas eu acho que talvez a memória dele não seja tão desenvolvida pra ele guardar com clareza o rosto da mãe, e aí ele vê uma sósia, e aí ele vai associar que, tipo, é alguém se imitando, homenageando da minha mãe. Acho que ele não tem essa percepção ainda. É algo que ele vai ter lá com 6, 7 anos. É. Aí ele vai poder entender, mas acho que 2, 3 anos é muito pequeno ainda pra absurdo. Tem uma do ano da semana passada que o Vi falou da Andressa Urach. Sim. Aí agora tem uma outra dela aqui. Ela tá anunciando rifa com uma noite de sexo por R$1,99 cada número. E 99 centavos? É, R$1,99. Ah, curioso o preço, né? Ela virou lojinha de 99. Deixa eu achar aqui. Meu Deus. A modelo tá rifando o encontro dela por R$1,99. O anúncio diz que o vencedor terá direito a um dia inesquecível e único com a Urach. O vencedor tem direito ainda a passagens aéreas, hospedagens em hotel de primeira classe e alimentação inclusa. Após a divulgação da rifa, uma pessoa comprou 410 bilhetes. Nossa! Tudo isso pra não ganhar. Vai ser o Felizardo que comprou uma rifa, fica vendo. E aí, ela contou, né, que realizou mais um fetiche com uma mulher. O responsável pela filmagem foi seu filho, o Arthur Urach, de 18 anos, entendeu? Meu Deus. Peguei um quarto do motel pra fazer uma gravação, tem um fetiche pra ser realizado. Fiquei com uma mulher, só que nunca gravei. Hoje a gente vai produzir esse conteúdo. Vou pegar uma morena gostosa que tá aqui, uma ninja. Que delícia, adivinha quem vai ser o câmera? E aí mostrou o herdeiro nessa situação. Não, gente, vocês podem, por favor, comentar o assunto? Porque eu acho que por mais pra frente que eu seja... Eu sou careta. Que isso, não. Isso aí é um absurdo. Ah, não. Eu acho que isso... Que isso? Ah, isso? Que isso? Não, eu acho que isso ultrapassa... Meu, você pode ter liberdade com seus pais, com seus filhos, de conversar sobre tudo. Mas, assim, isso, filma aqui a mãe ultrapassa transando. Qualquer limite. Isso ultrapassa qualquer limite saudável. Sendo bem sincera, não quero aqui ficar também... Enfim, gente, quem sou eu pra julgar as pessoas? Mas eu acho que isso configura doença. Na minha concepção, isso configura doença. Verdade. Da parte dela... E talvez da parte do filho também, que já tem 19 anos, né? Então, assim, ele já é maior de idade. Não dá pra falar aí que é, né, uma criança, um adolescente que foi coagido a presenciar aquela situação. Então, se ele realmente tem as faculdades mentais em dia, né? Se ele não tem nenhum problema psicológico, nenhum laudo, então aí eu acho que configura a doença dos dois lados. O lado da mãe e o lado do filho. E assim, e depois disso de... O que tem acima disso... Ou abaixo também. Não, o que tem acima é o incesto. Depois disso, se a mãe... Se o filho tá gravando a mãe transando, o próximo passo é o incesto. Desculpa. Não, realmente. Porque, assim, nossa, não dá, isso véio. Meu Deus. Eu achei que a do Vitor de semana passada já era a pior de todas. Não tem não, mas como ter ela não pior. Tem como piorar. Ela só piora. Sim. Sim, velho. Você tá ela maluco. Só piora. Meu Deus. A gente pode fazer o quadro do dela aqui no Fofoca aí, da André Surak, qual que é a da semana que ela tá lançando. Sim. Você já mandou duas aí braba, a da rifa. É, outras pessoas que trabalham com isso fazem também. Faz rifa com você, Vitinha. Pra ter uma noite de amor com você? Fazer rifa de quantos reais? 50 não centavos? Não, pede 50 reais por número. 50 reais por número? Aí vai comprar você, o Pereira vai comprar, eu tô lascado. Vai com onde vocês dois ganham. Aí fudeu. Fudeu de verdade. Fudeu. Ah, não sei se o Vlamir e o Pereira comprariam, acho que não. Eu, então. Ela falou que eu compraria, você viu, né? Foi assim, ela teoricamente, tipo, não, o Vlamir e o Pereira não. A Júlia acha que é assim. Não, é que eu acho que o Vlamir e o Pereira, eles teriam medo de comprar e ganhar, entendeu? Eu sei que você não tem medo do perigo. Você compraria pra testar a sorte. É. Não é? Tirei a sorte grande. Você não tem. Ou tirei a sorte pequena. Aí só você vai poder descobrir sozinho. Isso ninguém a vai sorte poder fazer, média. E se ninguém parar por você. Mas não é, você tem medo do perigo? Não. Então acho que você não teria tem. Medo. Eu acho que esse aqui que é o filho da Andressa, ó. Deixa eu ver. É o Arthur. Arthur Urak? Acho que é. É o Urak. Tem... É, ele mesmo. Ele tem filho? Parece que sim, agora que eu tava vendo a postagem ali. Meu, mas eu queria muito entender. Eu queria, de verdade. Como é que... Gente, ela tem 194 mil curtidas. Essa foto que é no perfil dele ainda. É publicação compartilhada. Mas lá tem 3 milhões de seguidores. É muita coisa. Muita gente vendo besteira, literalmente. Total, né, total. Muita gente perdendo tempo com besteira. Vai, Júlia, muda as besteiras. É, isso que eu ia falar, ó. Tenho várias fofocas aqui, além de Xuxa, Eliana e Angélica, que eu sei que você já tem várias coisas pra gente comentar. Tem outras fofocas do Criança Esperança também. A começar pelo fato de que a internet tá reclamando que o Renato Aragão não foi convidado pra participar dessa edição. Na verdade, ele já não é convidado. É, não foi só desse ano, né? Ano passado também não foi, enfim, mas aí tem uma repercussãozinha sobre falando isso. Sobre o quê? Ó, o humorista idealizador do projeto com os Trapalhões e também a Unesco, órgão ligado à Organização das Nações Unidas, foi o apresentador titular da ação Criança Esperança desde 1986. Então, o Renato Aragão, além de tudo, foi um dos idealizadores do projeto. No entanto, desde 2012, o ator foi retirado do programa como titular e passou a fazer participações especiais. Até 2019, o último ano em que participou, ele chegou a fazer um pronunciamento sobre a formação dos jovens brasileiros e destacou sua participação na causa. Na época, então, né, um ano antes da pandemia, ele comentou: há 34 anos todos os anos, eu falo que um país sério só vai pra frente com educação. No entanto, nas últimas 4 edições, entre 2020 e 2023, né, esse ano, ele não foi mais um dos convidados. Isso aconteceu porque o humorista teve o vínculo com a emissora oficialmente encerrado. Segundo a coluna Gabriel Perlini, no IG, Renato Aragão esperava ter sido convidado para participar de alguma maneira desta edição, em especial devido à participação de Xuxa, que é amiga de longa data do ator. Além disso, fontes teriam relatado que ele anda sensível e ficou chateado com a falta do convite. Desde a saída de Didi como apresentador do Criança Esperança, a Globo investiu em um rodízio com nomes como Maju Coutinho, Lázaro Ramos, Dira Paz, Isa, Tadeu Schmidt e, na edição deste ano, Ivete Sangalo e Marcos Mion. E aí alguns comentários aí nas redes sociais acabaram, né, viralizando com curtidas e tudo mais. Então um internauta comentou no Twitter: parabéns pra TV Globo, a festa do hashtag Criança Esperança foi linda, mas a emissora deveria ter feito uma homenagem a Renato Aragão, pois foi ele que, em 1986, deu início a essa festa. Aliás, ele deveria ter sido convidado especial do evento. Outra pessoa comentou: só faltou o Renato Aragão no Criança Esperança. Outro: encontro histórico no Criança Esperança 2023. Levou mais de 30 anos para que isso acontecesse em uma apresentação. Mas, para ficar ainda mais perfeito, faltou incluir em Renato Aragão na festa. Lembrou muito minha infância, que apresentação linda. Se refere referindo aí ao encontro de Angélica Xuxa. Que daqui a pouco eu vou falar pra vocês disso. Mas o pessoal, então, tá reclamando aí que o Renato Aragão não foi convidado e, segundo fontes próximas aí, ele teria ficado chateado por ele ser muito amigo da Xuxa também, né? Já trabalharam juntos e tudo mais. Eu assino a Vogue, né? A Gisele Bündchen tá na capa da Vogue. E é uma mulher bonita, padre de 43 anos, né, gente? Bonita, com o corpo em cima, milionária. Solteira agora, né? Sobre se manter no topo da indústria da moda há quase 30 anos, ela falou que acredita muito na personalidade, as escolhas que ela fez ao longo do caminho. Ela foi fiel aos valores, à essência, deu o melhor dela, encarou a profissão de forma séria e sempre foi muito profissional. Sou naturalmente mais reservada, acabei escolhendo trabalhos que achava mais relevantes para me expor. Talvez tenha contribuído para a longevidade na carreira dela ser, não ser tão passageira, né? Aí ela fala de jeans e camisa branca, são as peças clássicas de suas roupas favoritas, falando aí que ela gosta de camisa de linho branca e é difícil para errar com um vestidinho preto. Então ela tem esses coringas no seu guarda-roupa. Que eu concordo com ela, né, Júlia? Camisa jeans e camisa jeans não, calça jeans e camisa branca não tem erro. Não tem erro. Não é tem clássico, erro. Atemporal e dependendo dos sapatos, acessórios, a maquiagem, você pode ir de um look mais esportivo, né, mais despojado para algo mais elegante. Acho que Gisele Bündchen tá certíssima. Falou da separação do Tom Brady, que confiou em cada situação. Não importando quão desafiadora fosse, né? Sim. Tem muito mais a ensinar, ocorre pro crescimento. Separações nunca são fáceis, especialmente quando existe toda uma mídia especulando cada passo. Procurei focar nos meus filhos, na minha vida, na saúde, nos meus projetos, nos meus sonhos. Falando da maturidade e se sentir bem aos 40, a maturidade me trouxe uma sensação de aceitação, compreensão de mim mesma. Hoje entendo que a saúde é minha maior riqueza essencial para que eu tenha mais vida e energia para concretizar os sonhos. Aí, olha uma coisa que eu vou falar e eu não sabia. Vocês reclamam de mim que fumo, né? Gisele também fuma? Ela é fumante? Desde os meus 20 anos, eu nunca mais voltei a fumar. O cigarro aconteceu na minha vida, pois eu queria me encaixar num grupo, em um mundo que não tinha nada a ver comigo. Tão logo me libertei disso, não voltei. Porém, nos últimos anos, tomava vinho todos os dias. O álcool prejudica a imunidade, consequentemente a saúde. Mas não bebo mais café, o chocolate é um amor antigo. Como sei que o açúcar não faz bem, raramente acabo comendo. E com mais chocolate meio amargo. Mas de vez em quando ela dá umas tragadinhas. Eu não sabia disso. Tá vendo? Também não. O chocolate eu já imaginava, assim, até porque todo mundo fala, né, que para as modelos aí se manterem, né, com o corpo a vida inteira, realmente tem que abrir mão da alimentação. Sim. Você não come o que você quer na hora Mas tá linda, né? Do jeito que você quer. Tá, eu maravilhosa. Acho a Gisele agora, fantástica. Agora, cigarro eu não imaginava realmente, me surpreendi. Caraca, a Gisele foi a modelo mais paga do mundo durante muitos anos, né? Mais bem paga, sim. Durante muitos anos, né? Ela é uma das modelos mais famosas, né, internacionalmente, assim, no mundo inteiro. Eu lembro dela num desfile de moda da Victoria's Secret. Sim. As Angels. Esses dias por indicação. E ela tem uma irmã gêmea, sabia? Não sabia, caraca. Gisele Bündchen tem uma irmã gêmea. Mas não é tão bonita quanto ela. É, não, elas não são. Elas não são idênticas, elas são diferentes. A irmã dela não é feia, mas não é igual a ela. São gêmeas, mas não vieram do mesmo... Eu acho que elas são gêmeas bivitelinas. Elas não são gêmeas univitelinas. É quando não vem do mesmo... Gêmeos univitelinos é quando existe um espermatozoide fecundo o óvulo. E aí, quando forma o feto, quando tá um pouquinho antes, né, de formar um feto, se divide em dois. Então formam-se dois idênticos porque vem do mesmo espermatozoide. Agora, gêmeos bivitelinos é quando a mulher acaba produzindo dois óvulos em um mês. E aí dois espermatozoides fecundam. E aí então geram dois DNAs. Entre aspas, né? Porque mesmo gêmeos idênticos não têm o mesmo DNA, sim, tá? Mas assim, a fonte é diferente. Mas por isso a aparência é diferente. Tanto que pra ser univitelino, sempre. Ou são dois meninos ou duas meninas. Não existem gêmeos univitelinos casal. Não existe. Pra ser univitelino, pra ser gêmeo idêntico, tem que ser óvulo. Do mesmo sexo. Tem... Ah, entendi. Não existe casal de gêmeos univitelinos. Eu conheço um casal de gêmeos que um é um homem e o outro, outro é mulher. Então eles são bivitelinos, porque pra ser univitelino são sempre dois meninos ou duas meninas. Entendi. Show de bola. Eu vou pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz mais fofoca, vai falar do Criança Esperança e vai falar de Thiago Fragoso nu. Eita! Sim, a gente volta já. Venenosa. Mogi tem um canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Mogiano. É a TV Câmara Mogi das Cruzes. Fique ligado nas sessões parlamentares. Assim você acompanha o trabalho dos vereadores para melhorar a qualidade de vida da população e fica bem informado sobre o futuro da cidade. Sintonize o canal 3.2 UHF, TV Câmara Mogi das Cruzes. Democracia e transparência para todos. Sua empresa está precisando de profissionais qualificados para serviços gerais? Então chame Grupo Safe, especializada em limpeza e conservação, manutenção geral, recepção e portaria. O Grupo Safe vai encaminhar os melhores profissionais. Ligue 11-4747-6161. Acesse o site www.safegrupo.com.br. Grupo Safe, fazendo mais do que tem que ser feito. EFIS 2023. Você acerta com o Mogi. Mogi fica em dia com você. Renegocie seus débitos municipais com até 100% de desconto sobre juros e multas no pagamento à vista ou em até 60 parcelas. Consulte as condições no site da Prefeitura e não deixe para a última hora. EFIS 2023. Você acerta com o Mogi. A cidade fica em dia, com mais saúde, pavimentação e muitos outros benefícios para todos. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Metropolitana. Colégio Tomás Agostinho, uma escola que há mais de 30 anos está formando cidadãos conscientes, éticos e que entendam os seus direitos e deveres, focando no aprendizado e na formação pessoal de cada um, utilizando o sistema de ensino Poliedro, um ambiente acolhedor, unindo escola, família e aluno. Colégio Tomás Agostinho, ensino para a vida toda. Venha nos visitar para conhecer o nosso trabalho e faça já sua matrícula. Agende agora mesmo sua visita pelo WhatsApp 11 99898-0337. Estúdio M. Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha. Perdoa, perdoa, que a gente teve de ficar junto. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. Assim, ó, cê perdoou, mas vira e mexe, cê dá uma lembrada. Não pra beber, cê joga na cara. Cê é assim, aqui na Metropolitana. Eu falei que a gente ia voltar a falar do Criança Esperança. Aproveitar então para exibir um trechinho do Criança Esperança que ocorreu ontem, logo depois da novela, e quebrou meio que as redes sociais, porque muita gente comentando a respeito de Xuxa, Angélica e Eliana. Janela do meu quarto, ouço a buzina me chamando. Quem será que vem me acordar? No espelho, a cor do batom. Lembro o beijo, foi pra lá. Europa toda tentaram nos colocar como inimigos, não conseguiram. Ao invés de rivalidade, lutamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição, mais respeito, admiração. Sigamos em frente, na TV, de táxi ou de nave. Tomamos rotas diferentes, mas fomos sempre juntas, porque juntas somos mais fortes, porque mulheres unidas podem ir muito mais longe. Esse é um trechinho da apresentação das três juntas. Eu gostei muito, confesso. Achei que ficou bem legal. Você assistiu? Então, a parte delas eu não vi. Quando eu vi, já tinha, tipo, finalizado a apresentação, porque eu cheguei em casa, aí a TV já tava ligada, fui fazer umas coisas na cozinha. Eu vi a apresentação da Ana Castela, que eu parei pra ver, daí entrou um monte de cantor sertanejo, Chitãozinho Chororó. E aí depois, quando eu vi, já estavam as três juntas e elas já estavam só falando com o público mesmo. A parte da música em si eu não cheguei a ver. Mas eu achei que, lógico, movimentaram a internet, né? A Globo teve essa sacada de mestre aí, né? Pra poder tentar também dar uma revitalizada na TV, né? E por que não o Criança Esperança, que é o projeto social que eles fazem. Acho que é bem válido, enfim. Uma desculpa aí muito boa de trazer essas três aí, rainhas dos baixinhos, de volta. E aí tem um trechinho da Xuxa e as meninas falando. Não sei, a gente tá com gratidão, a gente tá emocionada, a gente tá feliz. E a gente sabe, todo mundo sabe que eu sempre falei de sonhos na minha vida. E hoje, em especial, a gente tem que lembrar que as crianças do Brasil inteiro não podem deixar de sonhar, de acreditar nos sonhos, de correr atrás. E elas têm que ter a chance de realizar esses sonhos, né? E é isso que o Criança Esperança faz. Cria oportunidades, possibilidades para que elas sejam o que quiserem. Nós estamos aqui juntas com esse intuito, apenas lembrar que as crianças, todas as crianças têm o direito de ser feliz, de sonhar, de estudar, de ficar longe de qualquer tipo de violência física ou psicológica. Exploração sexual contra criança e adolescente é crime e a gente tem que falar muito sobre isso. E o Criança Esperança levanta todas as bandeiras das crianças. Então, você que está em casa, por favor, vote, vote bastante. Doe muito, doe bastante. Ligue, dê a sua contribuição para que elas tenham um futuro melhor. E eu tô falando isso, obviamente, falo demais, ó, e eu vou deixar para as outras falarem, mas, por favor, faça a sua doação. Você falou tudo e mais um pouco. Isso aqui é uma festa da solidariedade, nós três juntas aqui simbolizamos isso. A força, né, e esse projeto, ele fala de solidariedade, ele fala de gratidão, como a Xuxa falou, ele fala de educação, né, ele fala do futuro das nossas crianças. Mas a gente tem que mudar também a nossa realidade, né? Não dá para quase 1,5 milhão de crianças e jovens estarem fora da escola, por exemplo. Educação é um direito fundamental e essa é uma das maiores missões do Criança Esperança. Então, tanto eu, todos nós aqui, estamos nessa juntos, nessa festa, para lembrar todos vocês disso. E todas as crianças merecem um futuro melhor. Sim. Na escola, com carinho, com cuidado, como a Xuxa disse, e com muito amor, porque o que a gente trouxe hoje aqui foi o quê? Lindo. Amor, amor para todos vocês, para todas as crianças. Eliana, na apresentação você falou sobre a união de vocês, né, o que move vocês a estarem juntas. E será que o Brasil inteiro junto, de mãos dadas, consegue mudar a realidade de nossas crianças, que são tão importantes, são uma grande prioridade do nosso país? Certeza. Primeiro, eu estou muito emocionada em poder estar aqui. A gente está falando de solidariedade. Essa deve ser a grande estrela da noite, né? Por isso, nós aqui estamos unidas para pedir a sua doação para o Criança Esperança e também, gente, para o Teleton, uma campanha que beneficia a ACD, que eu participo há anos e sou madrinha com muita honra. Então, vocês não podem perder, né, de doar para as crianças aqui do Criança Esperança e também para o Teleton, que vai ser em novembro. Doa também, porque no final das contas, o importante é ajudar as nossas crianças, sempre, de todas as formas. E esse país de gente solidária está pronto para fazer. É uma coisa também que a gente não vê a Globo liberando, e assim, ela falou do Teleton. Exatamente. Que é do SBT. Agora, tem um comentário aqui nas redes sociais. Eu pedi pra Julinha pegar a respeito da Mara Maravilha, porque aqui, minha amiga é vizinha da Mara Maravilha. Ela disse que nessa hora ela ouviu ela quebrando tudo em casa. Não é, gente? Ai, bom, o povo é bárbaro. Até no Criança Esperança tem que ter polêmica, né? A gente já tinha comentado aqui no Fofocaí, há o quê? Umas duas semanas atrás, quase? Foi. Que a Mara Maravilha já tava aí nos rumores, gerando comentários. Mas ontem ela postou aí grande indireta, pra ser bem sincera, pras três, né? Pra Xuxa, pra Eliana e pra Angélica. Em seu Instagram, a Baiana publicou um vídeo em que aparece sorridente, seguido pela legenda: rindo à toa. E ainda me perguntam por que minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam. Aí ela mesma escreveu entre parênteses. Ah, ela colocou kkkkk. Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa. E aí, né, obviamente vários internautas a criticaram. Entre os comentários, alguns aqui: só o fato de você postar já mostra seu incômodo. Faz terapia. Outro comentário. Eu adoro os comentários. Gente, os comentários são maravilhosos. Sim, demais. Demais. Outro... Os comentários são entretenimento à parte. Outro comentário: desse eu gostei mais. Me desculpe, mas sua ausência foi lembrada só por você, que aproveitou esse evento para ter alguns minutos de fama. Na minha opinião, dos 7 pecados capitais, você caminha junto com o pior, que é a inveja. Nossa! Bota o cavalinho. Aí a pessoa também, a pessoa que fez esse comentário, acho que ela não tem muito o que fazer, né? Porque ela parou pra maquinar, assim, esse comentário cabuloso. Se for no meu caso, sai rápido. É verdade. A pessoa, só se a pessoa já tem na ponta da língua. Só pra também lembrar os nossos ouvintes, né? Assim, quem tá chegando agora e tudo mais. A Mara Maravilha, ela foi apresentadora de um programa infantil nos anos 80 e 90. E ela disputava audiência com a Xuxa, que tinha seu programa na Globo, e com a Angélica, que na época era da TV Manchete. A Eliana teve seu próprio programa infantil no SBT, quando a Mara Maravilha já havia saído do canal. Mesmo assim, a apresentadora baiana, né, não foi convidada pro Criança Esperança, e aí só acabou gerando essa indireta nas redes sociais. Mas também essa não é a primeira vez que ela se envolve em polêmica com Xuxa, Eliana e Angélica, porque em 2019 o trio de apresentadoras participou de uma peça publicitária, e na ocasião Mara Maravilha lamentou não ter sido convidada para participar. E aí tem o comentário dela, né, esqueceram de mim, com emojis tristes, que também acabou viralizando aí na época. Ela comentou bem no post da peça publicitária que as três fizeram. Então, desde antes da pandemia, ela já tá encasquetada com isso. Ó, a Xuxa, Eliana e Angélica deram uma declaração aqui logo após a cena lá do Criança Esperança. Gente, numa noite tão linda de solidariedade, de esperança, eu acho que a única palavra que a gente pode dizer aqui é gratidão e emoção. A gente está muito emocionado por estar num momento, esse momento, nesse lugar, sabe, com esse projeto que é tão legal, tão bacana, e pela primeira vez a gente cantando junto. De emoção emoção, de gratidão. E assim, a gente tá aqui, quer dizer, eu via quando a gente entrou a emoção das pessoas e tal. Isso contagiou de uma forma também, cada uma de nós ali, que a gente esqueceu tudo e a gente viveu junto com aquela plateia essa emoção e esse encontro. Foi lindo. Eu acho que a gente representou muitas crianças que já cresceram. Sim. A Chu, né, que trabalha tão bem com elas até hoje. Então foi lindo, foi realmente muito emocionante. Falando em criança. Pois é. Abalaram. E ó, o look da Angélica, pra quem não viu, podem pesquisar aí na internet. É um vestido que, inclusive, nas redes sociais, o pessoal tava comentando que lembra aí o icônico look, né, da Marilyn Monroe, que inclusive foi usado há um tempo atrás pela Kim Kardashian em um evento americano, acho que em um Met Gala. E quantos cristais, Marlon, você acha que tinha no vestido da Angélica? Ah, mais de 10 mil. O estilista, o figurinista Oswaldo Arcas foi quem fez esse vestido, né? Ele comentou pro portal do G-Show que o vestido conta aí com cerca de 18 mil cristais bordados. Todos bordados à mão, né? Bem provavelmente. Eu sou quase um estilista, né? Então imagine o... você chegou perto. Imagine o trabalho para produzir esse vestido. Aí depois também tem entrevista com os outros, os estilistas da Eliana e da Xuxa, mas acho que o da Angélica chama mais atenção pela quantidade mesmo de cristais bordados. E ó, do Criança Esperança, achei mais uma mini polêmica, na verdade, que foi a Marina Rui Barbosa saindo em defesa da Ana Castela nas redes sociais. Mas o que que acontece com esse povo, gente? É, o pessoal, tudo que achar defeito. O que aconteceu foi o seguinte: pra quem não viu a apresentação da Ana Castela, ela entrou no palco ontem durante, né, o show ao vivo do Criança Esperança, em cima de um cavalo. E aí a cantora foi alvo de comentários negativos por conta desse cavalo gigante durante sua performance aí na atração, e ela ganhou o apoio da atriz em um comentário no perfil Central da Fama. A Marina Rui Barbosa comentou assim: eu vi pessoalmente ao vivo e ela arrasou. Na hora que foram tirar ela do cavalo, porque pra quem não viu, na verdade, era literalmente um cavalo gigante, e a Ana Castela tava em pé, onde em um cavalo normal você montaria, a Ana Castela tava em pé, só que era um cavalo gigantesco, não era um cavalo tamanho real. É, na hora que foram tirar ela do cavalo, ela ainda tropeçou, porque era difícil de sair, e mesmo assim continuou com todo o seu brilho e talento. Ana, eu sou fã, foi lindo te ver ontem arrasar no palco. E o Gustavo Mioto, né, que também aí é o atual namorado da Ana Castela, a defendeu e comentou assim no Twitter dele: eu teria caído, teria nem cantado. Ela estreando no Criança Esperança na Globo ao vivo. Dançou, cantou e estava linda. Tem coisa que não tem como. É ela, né? Não tem muito o que falar. Então, até isso o povo quis criticar. O cavalo que a Ana Castela entrou em cima para poder apresentar o show no Criança Esperança. Deixa eu só colocar um trechinho de dois comentaristas, inclusive um é aqui da Rádio Metropolitana do Leão Lobo. Ah, legal. Falando da Mara Maravilha, porque assim, a polêmica sempre volta, né? Rindo à toa e ainda me perguntam por que minha ausência é tão lembrada. Respostas não faltam, kkkk. Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa, diz a Mara. Então, a sua ausência, ela é sentida justamente porque você marcou na TV uma geração, né, de pessoas que acompanhou você. Mas provavelmente a ausência dela também foi comemorada, né? Ninguém, acho que naquele palco ali, queria a presença da Mara Maravilha, porque não ia manter a sintonia que, por exemplo, as três demonstraram ter, né? A gente viu que a Xuxa ficou com destaque. Por quê? Porque a Xuxa trabalhou na Globo, é a rainha dos baixinhos, talvez seja que tenha trabalhado durante mais tempo com o público infantil, né? Seguido da Eliane e da Angélica. Mas a Mara é uma pessoa que não passa essa mesma sensação de tranquilidade. Então eu acho que a Mara plantou, colheu o que ela plantou. Não é isso, Léo? Exatamente. A Mara, inclusive, se você lembrar, a Mara foi a que fez mais sucesso em termos de audiência de todas elas, né? Era a que dava, sempre batia a Xuxa e tudo em audiência e tal. Só que é aquilo que você falou, carreira é uma coisa que você constrói dia a dia, né? Eu acho das todas elas, aí a Xuxa, já falei isso, mas a menos talentosa, mas a Xuxa soube, teve uma Marlene Matos por trás e construiu uma carreira, né? Então isso é o que contou, né? E as três estão ali, sempre foram harmoniosas, sempre, claro, tiveram aquele momento de rivalidade e tal, mas souberam lidar com isso. A Mara, ao contrário, você vê que até na fala dela, ela é hostil. Cagar, não sei o quê, não sei o quê. Então, quer dizer, ela debochada, irônica. É irônica, ela faz por merecer. E não só com essas três aí, não, ela é hostil com os colegas em geral. Né? Tem um histórico de brigas com os colegas e tal. Então, isso não adianta, né? Você não mente, você, a sua carreira é um rio que vai seguindo. Mas se você joga lixo nele, fica cheio de lixo, não tem jeito. Né? E é isso, mais ou menos, que a Mara, por isso que eu brinco com ela. Canta, Mara, canta. Né? Se ela tivesse ido por esse caminho do canto, se ela não tivesse mudado tanto de opinião durante a carreira dela, ela é de uma religião, ela vira para outra, por oportunismo, enfim. É tanta coisa, né, que aconteceu no meio dessa carreira, que as pessoas, não adianta, o público não acredita. Claro que ela ainda tem os seguidores dela e tudo, e que certamente vão estar me xingando agora, mas, e olha que eu fui um grande defensor da Mara. Eu sei essa coisa da audiência porque eu, na época que elas estavam no auge, todas elas, eu era o cara que ficava olhando a audiência dia a dia, acompanhando quantos pontos na frente ela ficava e tal. Torci muito por ela, né? Ela sabe disso. Então, posso falar. Eu acho que ela perdeu o bonde da história mesmo, né? Ela jogou fora a tudo aquilo que ela tinha conquistado com a ajuda do Silvio Santos, com a ajuda de vários colegas, né? Ela jogou fora no lixo, como diz a Sandra de Sá, né? Enfim, e agora tá colhendo, como você falou, o que ela plantou. Tá O povo, eu acho que o povo tem um pouco de algum sentimento ruim da Mara ainda, você não acha? Todo mundo que fala dela, porque você não vê uma pessoa falando bem dessa mulher, gente? Eu acho que na verdade é mais óbvio, né, em circunstâncias bem diferentes, mas é mais ou menos a mesma história da Marlene Matos, assim, sabe? Tem tanta coisa mal resolvida que o pessoal, assim, não pode ver nenhuma manifestação da pessoa, que já quer também criticar, e a pessoa fica meio ali à margem. É complicado, realmente. A Mara Maravilha, ela é meio excluída, né? Você vê que não é de hoje. A peça publicitária lá em 2019, antes da pandemia, ela não tinha sido chamada também. Então não é de hoje que ela não tá nesse grupinho, né? Ela não faz parte do grupinho das maiorais aí, das maiores apresentadoras infantis do Brasil. Bem louco, né? Muito. Sim. Louco, mas eu gostei bastante do Criança Esperança. Ontem eu acho que deu uma revitalizada, né? Sim, inclusive o Chico Barney fez uma crítica aqui, agora acho que não vai dar tempo da gente falar sobre ela, mas eu posso estar dando uma pesquisada e amanhã a gente traz de novo, mas basicamente ele tá falando sobre como a Globo usou aí o artifício, né, do Criança Esperança, a escolha dos artistas para compor bancada, os shows e tal, para meio que tentar revitalizar a televisão. Pois é. Ó, gente, não tá mais. Não dá mais tempo, inclusive, de comentar mais quase nada aqui no programa, porque fica nessa loucura. É só mandar um alô pros nossos ouvintes, né? Sim, sempre. Que sempre estão aqui mandando beijos, carinhos, Irania, Cidinha, a tantos outros ouvintes que acompanham a gente aqui na nossa programação, conversando sobre os nossos embates e debates. Lembrando que amanhã tem culinária no nosso programa. Meu Deus! Pra gente cozinhar ao vivo. E isso tudo em uma hora e meia, pra deixar tudo prontinho pra vocês e provar e dar tudo certo, né? Então a gente sempre tá aí mandando pra você muito carinho, muita fé, muita determinação. E o mais importante de tudo, gente, é sempre ter você aí junto com a gente, do outro lado, acompanhando tudo o que tá acontecendo no nosso dia a dia aqui na Metropolitana. O que você acha que tem amanhã? Eu não falei que culinária é, mas eu até dei um palpite pra vocês, mas eu acho que eu não vou seguir aquela linha, não. Na verdade, você contou um outro pra gente depois. Ah, acho que eu não vou falar no ar, porque vai que é, né?